258 no solo 00, 0300, direito 121 no 1 no solo. 21 na barragem. Salvador 6258, Buenas, liberando na frente. Oxenê 6258, autorizado Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette, certo, sim. Salvador, boa noite, chegou o 172, final da 120, passar para lá. Por 172, autorizado pouso pista 10, vento 120 graus, 5 nós. Entre pouso 10, ou no 172. Uno 72, solo 08, direito 121, no Uno só. 21, bom. Fala Salvador, boa noite, gol Uno 172, livrando 6 segundos. Uno 172, autorizado Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, portão 09, no 172. 3891, autorizado pouso, pista 10. O vento 100 graus, 5 nós, tá 3891. Salvador, bom dia, Papa Tango, Vitor Kilo Delta, tá passando a duna desestabilizado. 6 Kilo Delta, reporte externo. Reportado externo, Vitor Kilo Delta. Quilo Delta, tá 1,5 milha externo, visual. Propõe modificação, solicita girar base pela direita para o 1,7. Quilo Delta, cancela o plano 20, autorizado base direita 1,7, a mostração. Autorizado a base pela direita, vai reportar na final, Vitor Quilo Delta. Pra final da 1,7, baixou e travou, Vitor Kilo Delta. Pouso 1,7 Delta, vento 1,20 graus, 5 nós. Autorizado, pouso 1,7, Vitor Kilo Delta. Yes. Exato, seu solo 25, estacionar a frequência livre. O Vitor que deu. transformadora está 9000. Do Salvador está 9000. Já 9000. Pronto, cópia. Pronto, senhor. Já 9000. Autorizado. Serra de Salvador, Serra Bravo, Serra Vitor, para Recife, Serra Bravo, Romeu, Foxtrot. Via, após 17, Aracaju, após Arua. Nível 330, perfil da saída Puca, Jamo, Aracaju. Decolada pistola 0, com curva à esquerda, código 5536, controle 119.35. Ok, autorizado Recife 330, decola da 10, Puca, Jamo, Aracaju. Apesulo 17, Aru, Arua. 5536 é o transponder, 1935 controle, está 9000. Correto, chama pronto, pushback acionamento, portão 02, está 9000. Vai chamar, muito obrigado. Delta 3, a correção, está 9000, puxa o acionamento, ponto 18. Dan 9000, autorizado para estiver acionamento no 02, chame para início de táxi. Chama para o táxi, está 9000. No parque Tan 9000, 97 a bordo, 4h40, Fortaleza. Tan 9000. Tan 9000, autorizado táxi via Índia, ponto espera da 10, chame torre no 8, decimal 95, ajuste do altímetro no 0, 1 8. 0 no 8, via Índia, 1895, boa noite. Confirmando o ajuste no 0 no 7. 1 no 0 no 7, 3 no 9000. Oi, Salvador, bom dia, tá 9000, ponto espera pronto. Tá 9000, está autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 120 graus, 049. A linha decola da 10, tá 9000.